Oi, eu tô passando um pouco mal, eu tô com uma dor aqui de pedra no rim. Eu posso ver o doutor Rafael? Tem esse papel aqui. Assina ele para mim primeiro, por favor. Tá bom, tá aqui, ó. Eu posso agora ver o doutor Rafael? Ele pode me atender, por favor? Você errou aqui o seu nome. Escreve de novo. Tá aqui, eu tô realmente com muita dor. Será que eu posso primeiro ver o médico e Seu depois? RG. E aí, beleza? Sejam bem-vindos à Clínica Médica GugaCast. Eu sou o Dr. Guga e aqui do meu lado, especialista em cortes bruscos e reduções, Dr. Caio. Olá, personas. E especialista em dar más notícias, o Dr. Rafael. Oi, pessoal. Esse caso precisa operar. E o plano de saúde não cobre. Nossa. Só queria dizer que finalmente o Rafael está aqui para sofrer igual a todo mundo. Putz, o Kai fez muita questão disso, cara. Eu tentei fugir de todas as formas desse programa e não foi possível. É verdade. A gente rearranjou toda a agenda dele para obrigar você a estar aqui. Pois é. Mas, Caio, sabe um lugar onde não tem sofrimento e contorcionismo? Onde? No grupo secreto do GugaCast. Amavá! Lá tem conteúdo secreto todos os dias. Vai em picpay.me/GugaCast, faz o plano de 15 pratas, você ganha cashback de até R$ 10. Aliás, tem um monte de cashback, PicPay tá sempre dando cashback. Eles têm essa maluquice de ficar dando dinheiro de graça. Aparece a notificação no seu telefone e fala assim: ó, paga um boleto aqui agora que a gente devolve 20%. Recarrega aqui o seu bilhete único, recarrega aqui o seu celular que a gente devolve R$ 10. É cheio de dinheiro grátis lá e dá pra pagar um monte de coisa, Steam, estacionamento e tal. Mas mais importante mesmo, mesmo, mesmo, é que dá pra pagar o grupo secreto do GugaCast, onde a gente tem conteúdo exclusivo todos os dias. Eu já tinha falado isso, de todos os dias? Eu acho que não. Então, só para reforçar, conteúdo exclusivo todos os dias. Você podia estar ouvindo mais GugaCast quando esse aqui acabar. É só você estar lá. Beleza? Então a gente vai cantar uma musiquinha assim, ó. Vem pra bolha, você também. Vem! Nossa, que ótima música. Primeira vez que eu escuto essa música na minha vida. É a nova música. É tipo a música da caixa com a voz do Google, né? Antes de ir pro jogo, Caio, que histórias a gente tá precisando aí pros próximos programas? Sobre causos nostálgicos de vocês da infância para o nosso especial de Dia das Crianças, histórias para o nosso especial de aniversário que está vindo, e também a volta dele, o querido, amado e adorado episódio de histórias sobrenaturais. Então, história de fantasma, história dos vultos loucos aí, criança vestida com roupa não do século passado, todas essas, história de ET, puta, manda muita história de ET, eu adoro história de ET. Papa Justify. Exatamente, manda pra gente lá no cartas@gugacast.com. Vamos pro jogo? Bora. Bora. O jogo de hoje não é exatamente um jogo. A gente não joga um contra o outro, né? É um jogo que só tem perdedores. Sim, todos nós perdemos. O que você prefere? Então, nesse O Que Você Prefere, edição medieval Extreme, a gente vai falar procedimentos médicos medievais ou que parecem medievais, e a gente tem que escolher entre um e outro. A gente vai ficar aqui ponderando qual é o mais gostoso, qual é o mais agradável. Então, Caio, apresente pra gente as opções. Traga numa bandeja cheia de coisa de metal, assim, fazendo aquele barulho, as opções que a gente tem. Eu achei que traga numa bandeja, tipo aquela bandeja de restaurante chique que tem um domo em cima. Eu nunca fui Sei. num lugar que tem isso. Não, não, aquela bandeja de cirurgia, assim, que o cara vem trazendo, e aí os instrumentos que são do mesmo material da bandeja, eles ficam fazendo barulho, sabe? Aquele aço escovado das coisas. É. Vamos lá então. Rafa, Guga, o problema de vocês é sífilis. Ok, pode acontecer com qualquer um. A minha solução é malária. Na década de 20, um médico descobriu que, apesar de matar milhões de pessoas por ano, a malária tinha um efeito colateral interessante. Ela matava a sífilis. A sífilis, para quem não sabe, é uma DST que causa feridas nos órgãos genitais, depois manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, febre, até que ela chega no cérebro e a pessoa morre. A febre da malária atinge temperaturas tão elevadas que acaba matando a bactéria que causava a sífilis. Entretanto, é possível desenvolver o que se conhece por malária cerebral, que é certeza de morte em 80% dos casos. Que gostoso. E uma informação interessante é que o doutor que descobriu isso ganhou o Nobel em 1927. Agora, a segunda alternativa é a seguinte. O problema de vocês é a impotência. Uhum. E a solução são choques elétricos. Não, cara. Se uma determinada parte do corpo masculino não estivesse funcionando como deveria, talvez um choque de eletricidade seria bem-vindo. Isso é o que os médicos acreditavam por volta de 1800, quando a terapia elétrica era uma panaceia popular. É especialmente nos órgãos genitais que a eletricidade é superiormente notável. A impotência desaparece, a força e o desejo de juventude retornam e o homem pode se tornar 15 anos mais jovem, escreveu um historiador médico. Eu gostei dessa descrição porque pareceu o vovô Simpson vendendo uma poção que faz bem, assim, um rótulo vovô Simpson e filho. Então, vocês preferem ter sífilis e a solução ser contrair malária, ou vocês preferem ter impotência e a solução serem choques elétricos descarregados diretamente ao membro de vocês? Cara, sífilis e malária, sem dúvida. Sífilis, ato contínuo, malária. Porque eu tenho um problema muito grande com choque elétrico, cara. Eu tenho medo de choque, eu tenho puta medo de choque. Teve uma vez que eu torci, eu rompi os ligamentos do tornozelo, né? E eu tive que fazer aquela terapia que é um choque, né? Eles ficam dando choque no seu pé. É, e eu tinha medo daquela merda, cara. Eu sei que no fim não dói e tal, mas eu, sei lá, cara, isso me assusta muito. E aí um dia eu perguntei pra pessoa, tá, por que eu tenho que fazer isso? Eu falei, não, porque alivia a dor. Eu falei, mas eu tomo remédio pra dor. Eu não posso só continuar tomando remédio, porque aí não dói. Ela, ah, pode. Então tá, então eu não vou fazer mais isso aí não. Então assim, se eu não fiz nem esse choquinho de leve no tornozelo, imagina um choque medieval nos Países Baixos. De jeito nenhum. Sífilis e malária, e se eu morrer... Morrer, morreu, né? Se morrer, morreu. Igual a Ivan Drago, né? Morrer, morreu. Talvez seja até melhor. Rafa. Cara, eu ficaria com a impotência e os choques elétricos, certamente. Primeiro, porque eu não curto muito a ideia de morrer ou por malária cerebral ou por sífilis no cérebro. Assim, são duas coisas que me parecem, assim, desagradáveis, sabe? Só um pouquinho. Pois é. E assim, para ter a sífilis, deve ser muito desagradável, porque são feridas nos órgãos genitais, que depois passam para tudo. E aí você cura com a malária, que tem a febre da malária, que é uma desgraça. Sim. E eu não quero isso para mim, não, e não quero morrer. Então eu prefiro a impotência e os choques elétricos. Porque se a eletricidade é superiormente notável, como você falou, talvez com o tempo você passe a curtir, sabe, os choquinhos elétricos. Tá aí um raciocínio muito sagaz. Tem razão. Fala, dá um choquinho aqui, vem. Vamos tomar um choque. Criança tentando enfiar o pinto no buraco da tomada, né? Nossa. Mas eu iria no choque também, cara. Porque, obviamente, né, que dependendo do choque, doeria pra caralho. Mas teve uma Literalmente vez... Literalmente pra caralho. Exato. Mas teve uma vez que... Eu sou muito imbecil, cara. Eu tava no meu quarto, no interior. Aí, sei lá, tipo, as luzes estavam apagadas. Certo. Aí tava tudo escuro. Eu falei, mano, eu quero ligar a TV, mas eu não quero acender a luz, sabe? Eu quero manter o clima meio sono, meio, sei lá, Nossa. Como eu tava. Aí eu peguei a tomada, né, da televisão em uma mão. Eu, cacete, como é que eu acho a tomada pra enfiar ela com a luz apagada? Ah, não, cara. Ah, não. Já sei. Coloco a mão próxima da tomada e uso ela como, sei lá, meus dedos como guia e funil para colocar... Aí eu tomei um choque, cara. O choque, assim. Tanto que eu caí, assim, eu tinha que ficar em pé, né? Porque a minha TV era alta... Não alta, né? Ficava naqueles suportes de antigamente, né? E aí eu caí em cima, eu tava em pé na cama pra poder ligar. Aí eu caí na cama, caí no chão, ainda fiquei um tempo assim meio... Até começar a chorar e chamar minha voz. Foi tempo aquele choque. Aquela babinha escorrendo pela boca. Foi complicado, mas eu ainda acho que deve ser melhor do que sífilis. Ok, posso ler o próximo? Manda bala. Então tá, o primeiro problema é dor de cabeça, é ok, razoável. Sim, todos temos. E a solução é pó de múmia. Claro, é óbvio. É, se você pensar bem, faz todo sentido, porque a múmia já tá toda enfaixada, então o que tem ali dentro deve estar curado, né? Exato, exatamente. É, porque se você enfaixa seu braço 2 semanas, ele fica bom. Imagina alguém que ficou enfaixado milhares de anos. Exatamente. É. E sabe o que, que isso me lembrou, cara? Tinha um jogo de Mega Drive que chamava The Cap Attack, que era uma múmia sem cabeça. E ela tinha que carregar a própria cabeça, né? Ela tinha que carregar a própria cabeça. E pra matar os obstáculos, ela podia jogar a cabeça e a cabeça voltava. Como se fosse um ioiô, né? É. Bom, deixa eu explicar o que, que é. No século XII, os árabes conquistaram a maior parte do norte da África, incluindo o Egito. E foi quando eles começaram a triturar múmias para que eles pudessem utilizar o pó para razões médicas. Não tem realmente uma explicação. Eles só tomavam e eles falavam, ah, vai dar certo. Então é isso, você vai tomar, na verdade é meio que um pó de múmia dissolvido na água, assim. É como se fosse um guaraná em pó, só que é múmia em pó. Ah, mano, não, nossa. É uma pessoa em pó. Agora eu tô pensando naquele sarcófago lá que abriram agora há pouco. Que tinha o suco de múmia. Você põe no liquidificador, isso aí. Nossa, cara. Problema, ou então, ao invés de dor de cabeça, você pode ter cãibra. E a solução é canibalismo. Ah, que saudável. É. No caso de um homem que tinha um trabalho fisicamente duro e vivesse com constantes cãibras, dores de cabeça e dores de estômago na Roma Antiga, a solução pra isso era um elixir que continha carne humana, sangue e osso triturado. Oh, é basicamente a mesma coisa. Tá, só é mais fresco. Isso. Além disso, na mesma Roma antiga, se dizia que o sangue dos gladiadores poderia curar a epilepsia, o que causou o surgimento de todo um mercado negro dessa especiaria, tornando ricos diversos comerciantes que colhiam sangue dos lutadores. Que legal, que país civilizado. Que lugar incrível pra se viver. Que auge da sociedade, né? E toda a sociedade, boa parte da sociedade, do que a gente vive hoje, da civilização de hoje, vem disso aí. Sim. Talvez isso explique muita coisa. Mas e aí, o que vocês preferem? Dor de cabeça e suco de múmia? Ou pó de múmia, ou cãibra e pó de múmias mais jovens. Ai, que nojo. É igual o vinho, cara. É só uma questão... Assim, comer pó de múmia, você vai. É só uma questão da idade dele. Caralho. Escolhe primeiro, Rafael. Olha, eu prefiro dor de cabeça com pó de múmia. Porque a múmia já morreu há muito tempo. Então, pelo menos, eu não teria uma... questão ética tão forte, sabe? Tipo, ah, já morreu, já mumificou, agora a gente tá triturando e vai curar minha dor de cabeça. Quer dizer, não vai curar nada, né? O foda é que você basicamente tem que escolher pelo problema. Você quer ter dor de cabeça ou cãibra? Porque isso não deve curar merda nenhuma. Não, mas tem a chance de você não conhecer o cara também, né? Tipo, ó, toma aqui um pó do Julius, né? Que era seu amigo. Você fala, não, porra! Eu meio que escolho o canibalismo... Porque é uma curiosidade? Ah, caramba, cara, que coisa imprópria. Eu queria deixar claro para a Polícia Federal que o fato de que eu ri não significa que eu concordo com nada do que foi dito. Abraço, Polícia Federal. Polícia Federal, Homeland Security e o NSA e também os agentes russos, que estão todos ouvindo a gente aqui ao vivo, inclusive. Isso. Um beijo para vocês. Pra esses meninos lindos da NSA. Tá bom, Kai. Então, depois de deletar a sua resposta, eu vou dizer que a minha é o pó de múmia. Pelo mesmo motivo do Rafael, assim, pra não correr o risco de ser alguém que eu conheci. E porque eu acho que tem esse distanciamento, assim. Tipo, você não dá a sensação que você tá ingerindo pedaços de uma pessoa. De uma múmia. Já passou muito, sei lá. É horrível. Porque você pode até estar comendo, e aí, de repente, você ouve aquela voz na sua cabeça falando assim, até tu, Brutus. Tá aí algo que a gente não esperava. Mas é o que eu sempre falo também nesses jogos aqui. A gente come um monte de coisa nojenta o tempo inteiro. É só porque a gente já se desensibilizou. Mas se vocês repararem, tudo que a gente come é meio nojento. Sim. De dentista, a gente, eu falei isso também. Rafael, lê o próximo aí. Então, a Tona Mesquita mandou aqui um problema, que é restabelecer uma flora intestinal saudável. E ela mesma mandou uma solução. Essa solução é um transplante fecal. Ai, que bom. Ó, só queria dizer que alguns detalhes foram omitidos nessa descrição para que ela se tornasse mais interessante. Ok. Ok. Então, o transplante fecal consiste em pegar até 100 gramas de merda, né? De bosta, de cocô. Aí você chega na padaria, né? Fala, 100 gramas de merda, fatiadinho, fatia fininha. Posso experimentar uma? Ah. Caralho, tá piorando esse programa. Você recolhe 100 gramas de merda de um doador e prepara em água ou leite misturada num liquidificador médico. Ah, agora sim. É. Se o liquidificador é médico, pode fazer qualquer coisa. É, se fosse valita, aí não. Aí ia ser nojento. Porque o valita não ia pegar aquele monte de milho, aquele monte de coisa, né? Cara, couve. Cara, eu odeio vocês. A mistura, então, é passada por uma peneira e é oferecida ao paciente por via anal, com enema, ou por via oral. Você pode tomar via oral também. Qual é a outra opção? Então, você tem esse problema. Aí a Manuela Neves mandou um outro problema aqui pra gente, que é uma deformação no rosto causada pela sífilis. Ô, doença desgraçada essa, hein? Porra. É, sífilis é desgraçado. Usem camisinha. A gente já tinha se curado da sífilis com a malária e agora pegou de novo. Pegou de novo e causou uma deformação no seu rosto. E qual é a solução para isso? A solução que eu te ofereço é uma rinoplastia renascentista. Consiste do seguinte. No século XVI e nos séculos seguintes, até descobrirem a penicilina, a sífilis era uma doença extremamente capacitante, sabe, meu querido? Então, além das úlceras e possíveis complicações neurológicas e cardíacas, a doença podia causar deformações no rosto. Então, era o melhor que podia acontecer. Por que você está falando isso como se fosse um vendedor de carro? Exato. Por essa razão, um cirurgião italiano chamado Tagliacozzi inventou a rinoplastia renascentista, que é uma coisa tranquila, sabe, meu querido? Você corta um filé do bíceps, mas não até sair por completo. E aí ligam esse pedaço de carne no nariz, envolvendo o paciente num aparato que o faz permanecer com o braço erguido e preso na cabeça por até 5 meses. Nesse e aí, vamos levar, meu querido, essa solução? Você pode ficar com a rinoplastia renascentista ou você pode ficar com o transplante fecal e a gente inclui para você sensor de estacionamento. Nesse momento, eu peço que vocês cliquem neste link depois da descrição de rinoplastia renascentista. Eu tô pensando se eu clico ou não. É tranquilo, é tranquilo. Eu não vou clicar. Não, Rafa, clica, mas não desce muito a página. Porque R$500 no PicPay para eu clicar aqui. Menos não, do não. Que isso, não é vai que acontecer. É um desenho. Tem um desenho. Se você descer muito a página, aí tem uma foto. Eu vi aqui, cara. Basicamente, o cara implanta o seu nariz no seu bíceps. E aí você tem que passar 5 meses... Imagina você encostando o bíceps no nariz, segurando a sua cabeça com a mão. É tipo isso. Olha, tem gente aí que se pudesse dar um beijo no bíceps por 6 meses, daria. É tipo isso. Eu tava bem pensando em pegar a sífilis de novo, mas eu vou ficar com o transplante fecal, porque pelo menos passa rapidinho. É, o suco de cocô é bem melhor do que esses 5 meses de beijo a bíceps aí. Com não. O nariz amarrado no sovaco. Não, e o foda é que, tipo, eles cortam o filé do braço e não corta por inteiro. É, ele fica lá. Pendurado. Ai, cara. É igual um procedimento que o Antônio Cacheiro mandou aqui pra gente, que é a cirurgia pra queimadura de mão. Que ele não lembra o nome, mas ele mandou. Eu já vi isso uma vez, cara. O médico, ele abre um corte na sua barriga e põe sua mão dentro da barriga. Sabe? Como se fosse um Napoleão. Como se fosse um Napoleão pelado. Caralho. E aí ele costura sua mão dentro da sua barriga e você fica lá um tempo pra ajudar a cicatrização da pele da... Não, cara. Meu Deus, caralho. Ele mandou mais umas aqui, ó. Peritoneostomia com bolsa de Bogotá. Deixar sua barriga aberta, tampando apenas com uma bolsa, que é originalmente usada para guardar urina em pacientes com sonda. É bom que faz duas funções, né? Mastoidectomia. Enfiar uma sonda no nariz até quebrar o osso atrás da orelha com brocas. Ah, que isso, Deus, cara. Bom, esse eu não consigo nem imaginar, tá tudo bem para mim. Endoscopia endonasal com recessão de lesão em hipófise. Humano enfia... Isso é a descrição que ele mandou aqui. Humano enfia uma parada pelo nariz, quebra o osso até chegar na hipófise, que é uma parte do cérebro, pra tirar um pedaço ou cipar ela toda. Ou um mielograma, ter uma agulha enorme enfiada dentro do osso de forma extrema... Nossa, uma agulha no osso. Nem dá pra fazer isso, cara. Tá, dessas aqui do Antônio Cacheiro, qual que vocês preferem? Bolsa de Bogotá, mastoidectomia, Napoleão Bonaparte pelado, endoscopia endonasal ou mielograma? Eu escolho a que tira parte do cérebro, porque pelo menos se eu ficar meio tonto depois, tá ótimo. Pra esquecer de tudo isso. Eu vou optar pela agulha no osso, porque essa ela não envolve quebrar ossos e não envolve eu ter contato com a minha barriga. Porque o pior de botar a mão na barriga não é a barriga sentir a mão, é a mão sentir a barriga. Essa da barriga, cara, quando eu li, eu fui pro canto da sala e fiquei me contorcendo. Putz, cara, e pensar que tem gente que tem que fazer isso mesmo, né? É muito triste. Tem realmente que fazer, sim. Elas nem têm opções de, por exemplo, fazer um transplante fecal. É, suco de cocô, no caso também vitamina de cocô, porque é feita com leite. Com leite. Ainda é melhor que todas essas que a gente acabou de ler, cara. Eu tô muito mal já. Tem mais um, só pra ficar feliz, vou contar mais uma que o Lauro Matos mandou, que é também um tratamento pra sífilis. Olha aí, cara, sífilis pode pedir música hoje. Cara, isso é bom pra lembrar, porque a gente faz esses episódios pavorosos que as pessoas, algumas nem conseguem ouvir, mas é um recado, né, cara? Use camisinha, sífilis ainda existe e é sexualmente transmissível. É, pois é. E sabe como é que você faz? Quando você tem sífilis, um dos sintomas da sífilis é que você tem dificuldade de urinar. Então eles colocavam um canudo de metal dentro da sua uretra. Ah, Deus. E aí o canal ficava desobstruído. E aí tinha mais tratamentos aqui da sífilis. Um era você misturar mercúrio com banha de porco, ervas aromáticas, como mirra e enxofre. Olha aí uma utilidade pra mirra. Olha, finalmente a mirra foi usada. Que bom que com enxofre. E aí, quando você... E mercúrio, né? E mercúrio, é. Como é que eles conseguiam mercúrio na Idade Média? Eles quebravam um termômetro. E ele também conta que você podia usar clisters, que era uma espécie de supositório medieval. Ai, cara, por quê? Eu não quero perguntar como é um supositório medieval. Ele mandou o link aqui, mas eu não vou abrir, não. Obrigado, viu, Lauro? Que é um assinante nosso. Obrigado a todo mundo que mandou sugestões pra esse jogo, onde todos nós somos milhares de perdedores essa semana. Sim. Parabéns pra todos vocês. Toda a dor que eu senti ao cravar minhas unhas na minha perna, eu dedico a vocês. Vamos pras histórias? Agora sim, história de médico. Rafael, você pode fazer a incisão? É, passa o bisturi, por favor. Oi, Guga, Rafael, Caio e convidado. Antes de qualquer coisa, tenho que dizer que o podcast é excelente. Sou assinante e já converti algumas pessoas em ouvintes. Parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado. Podem falar meu nome, mas nessa história nenhum nome é relevante. Coloquei indicações entre colchetes para orientar a forma como se deve ler algumas passagens. Vocês vão entender. Ok. Ok. Ok. Essa história começa no ano de 1994, na cidade do Rio de Janeiro. Rafael! Ah. O que mais aconteceu em 1994, o ano do Tetra? Bom, no ano do Tetra, além do Pelé dar um mata-leão no Galvão Bueno, quando o Baldi perdeu um pênalti... E da cambota daquele massagista, né? Isso. A Grécia acusou a Macedônia de usurpar um nome historicamente grego, que é Macedônia, e iniciou um bloqueio comercial contra a ex-república iugoslava. Caralho! Pô, isso foi em 94? Tá até hoje isso aí. É, sabe o que mais que aconteceu em 94? O Silvio Berlusconi venceu as eleições legislativas na Itália. Caraca, em 94 já? Pois é. Porque ele é o mesmo Berlusconi? Porque ele ainda tá, não tá? Não, ele não tá não, mas é o mesmo Berlusconi. Meu Deus, cara, ele tava até pouco tempo. É isso aí, o Berlusconi é o Getúlio da Itália. Tá bom, Rafael, a gente lembrou, vai lá. Ok. Na época, eu estudava no Colégio de São Bento, que é um colégio só para meninos no centro da cidade. Ainda existe isso? Eu acho que existe alguns. É. É, ou existia em 94. No meio de uma tediosa aula de geografia da oitava série, aconteceu pela primeira vez uma coisa inesperada e bizarra. Entre um planalto e uma planície, eu bocejei. Só que o fim desse gesto, tão instintivo, não foi natural. Minha boca não fechava mais. Ah, não, cara, não. Isso é uma das coisas que eu mais tenho aflição no mundo, cara. Não, cara, não. Ah, por que eu não li os e-mails antes de colocar na pauta? Não. Ah, velho. Não. Eu nunca mais vou conseguir bocejar até esquecer essa história. Pânico. Como isso poderia estar acontecendo? Eu tentei fechar com a mão. Forcei. Começou a doer. A dor se misturou com o desespero, que é sempre uma mistura fatal. Eu não sabia o que fazer, não tinha como avisar ninguém. Olhei para o lado e ninguém tinha percebido. Voltei a forçar. Doeu mais. Parei. Mais pânico. Este pânico não era só de não voltar ao normal, mas de ser ultra sacaneado por meus colegas de turma. Sim. Esses adolescentes eram realmente maus. Ainda mais para alguém tão absurdamente tímido como eu, e neste ambiente que mais parecia um caldeirão de testosterona. Nada era perdoado. Quando o pânico virou pavor, levantei sem falar com ninguém, ainda com a mão na boca fingindo um bocejo. Fiz um sinal com a outra mão para o professor, como que pedindo para ir ao banheiro. Quis o universo que, apesar do que costumava acontecer, ele tivesse permitido sair sem fazer perguntas ou qualquer brincadeira. Caraca. Cheguei até o corredor vazio sem saber o que fazer, mas lá consegui forçar mais minha mandíbula, sem ter que me preocupar em disfarçar. Não consegui resolver. Quando já começava a sentir uma lágrima saindo do nada, minha mandíbula voltou ao normal. Eu quase caí de joelhos em agradecimento. Voltei para minha mesa e o resto do dia se passou sem que mais nada de estranho acontecesse. Que desespero, cara. Desespero. Mais tarde, conversei com meu pai, que é um excelente médico. Ele me explicou que já havia visto isso acontecer. Era um problema de deslocamento da articulação temporomandibular, ou ATM. Não. Trata-se da articulação que faz a boca abrir e fechar. Basicamente, a extremidade do osso da mandíbula, que forma a articulação, tinha saído do lugar. E ele me explicou mais ou menos como ele já tinha feito para reduzir a luxação, que é o termo médico para fazer voltar para o lugar. Era, de fato, um procedimento bastante bruto, onde se pegava o maxilar inferior com as duas mãos, fazia-se um pequeno deslocamento para baixo e voltava para cima para encaixar no local original. Não era fácil fazer. Eu não vou mais abrir a boca até o final desse programa. É, essas coisas de ortopedista são sempre assim, né? É sempre assim, pega, faz muita força, ouve um estalo e tá tudo bem. Ou não. Ou não. Bem, eu simplesmente vivi o resto dos meus dias esperando não ter que tentar. Detalhes sobre mim. Eu tenho o que se costuma chamar de mordida cruzada. Quando fecho a boca, meus dentes de cima ficam atrás dos de baixo. Isso acontece porque meu maxilar de baixo é mais alongado. Não é uma questão de dentes, mas sim do próprio maxilar. Isso contribuiu para aquele estranho episódio. Meu dentista do aparelho na época até propôs que eu fizesse uma cirurgia, que seria cortar meu maxilar inferior para arrumar minha mordida. Ô, Jesus. Ah. Sífilis. Prefiro sífilis. Com isso, eu diminuiria o desgaste na articulação e teria menos crise de deslocamento. O problema é que a cirurgia é bem traumatizante e o pós-operatório envolvia ficar 3 meses com a boca travada e fechada. Eu, no meio da adolescência, fiquei com medo e desisti. Uns 3 anos depois, no ano de 1997, eu lembro Rafael. De um dia estar no quarto... Ah. Nossa, agora até eu assustei, velho. Caralho. O que mais aconteceu no ano de 1997? Bom, o Steve Jobs regressou à Apple. Olha! É um grande feito da humanidade, mas o que aconteceu na Câmara Municipal de Olhos d'Água? Cara, eu não sei o que aconteceu na Câmara Municipal de Olhos d'Água, mas em Portugal foi feita a primeira edição do Festival Sudoeste. Sudoeste de Portugal. É. Sudoeste de Portugal é o Portugal inteiro. Isso. Sudoeste de Portugal é tipo um bairro de São Paulo, né? Não, mas... Mais importante do que isso, teve a estreia de Pokémon. Ah, agora eu lembrei. Caralho! Agora eu lembrei. O filme ou a série? A série. Ah, ok, lembrei. E em Portugal, ela ficou imortalizada com a frase: vou apanhá-los todos. Continuando. No ano de 1997, eu lembro de um dia estar no meu quarto, pronto para sair com os meus amigos. Quando novamente... bocejei. Qual não foi minha surpresa e, claro, aflição ao perceber que minha ATM tinha dado defeito de novo. Só que agora eu estava em casa. Estávamos eu, minha mãe e minha irmã. Meus pais eram separados, mas meu pai morava bem pertinho. Só de chegar no corredor da minha casa, minha mãe já ficou alucinada. Eu tentei apenas chegar até o telefone e ligar para o meu pai, que já entendeu tudo e veio correndo. Eu só lembro de ele pegar uma toalha, enrolar a própria mão e fazer a manobra sobre a qual ele havia me falado. Foi questão de menos de um segundo. Já estava tudo no lugar e um alívio infinito corria pelo meu corpo exausto. Sim, ficar nessa posição com a boca permanentemente aberta era extremamente cansativo, incômodo e dolorido. Durante toda a minha vida, meu pai sempre soube como me deixar bem, não importa qual era o problema. E ao longo dos próximos meses e anos, esse problema se tornou bastante recorrente. Eu nunca consegui fazer a manobra que meu pai ensinou, mas com o tempo e a experiência, aprendi a recolocar a minha mandíbula no lugar sem encostar nela. Virou algo corriqueiro. Que acontecia pelo menos uma vez por dia. Nossa, cara. Ah, todo não, dia. Cara. Que inferno. Não, cara. Levou 3 anos entre a primeira e a outra. E eu conseguia soltar em 2 segundos. No máximo 3. Virou paisagem. E isso me acompanhou por muitos anos. E em 2003, meu pai se mudou Rafael. Para os Estados Unidos. Ah. que mais aconteceu em 2003, além do pai do Felipe ter se mudado para os Estados Unidos? Cara, em 2003, teve a beatificação de Tiago Alberione pelo Papa João Paulo II. Eu lembro. E aí ele passou a se chamar seu Santiago Alberione. Isso. Lembrei mesmo. Uhum, lembrei. Sou devoto. Então vamos lá. Meu pai se mudou para os Estados Unidos com a esposa e meus irmãos, por parte de pai. Sempre nos falamos e nossa relação sempre foi muito próxima, apesar da distância. Uhum. Em 2006, comecei a trabalhar numa grande empresa. Ah, agora eu tava esperando. E em 2006, cara? De 2003 para 2006, o mundo deve ter mudado muito. Sim, o mundo mudou muito. Bom, você lembra que 2003 foi marcado pela beatificação de Tiago Alberione, né? Sim, aham. Uh-huh. Então, aí em 2006, o que aconteceu foi que Tarja Halonen foi reeleita presidente da Finlândia. Tarja. Ah, Tarja. Sim. Tarja. Tá. Lembram? Uhum, sim. Eu lembro justamente porque é o mesmo nome da antiga vocalista do Nightwish. É, talvez seja ela mesmo. É, e ela também é uma cantora de gothic metal. Exato. Porque na Finlândia todo mundo é matéria obrigatória na escola. Sim, gothic metal e também death metal melódico. Aham, sim. É, e depois eles estudam como votar a Constituição pelo Facebook e depois como impedir todo o tráfego aéreo por meio de um vulcão. Exatamente. Essa não é a Islândia, só pra ter certeza. Ah, é a Islândia. A gente tá falando da Finlândia, né? É, eu faço essa confusão sempre também. Eu achei que a gente tava falando da Islândia. Ok. Mas se é da Finlândia, eles também aprendem a idolatrar o Mika Häkkinen. Eu tenho certeza que o Mika Häkkinen anda tranquilo nas ruas, não só na Finlândia, como em qualquer lugar do mundo. Talvez não em Mônaco. Em Mônaco não, porque ele esbarra nos colegas o tempo todo, né? É, a parede é muito apertada. Em 2006, comecei a trabalhar numa grande empresa. Em 2016, eu já estava, de certa forma, bastante experiente no meu trabalho. Você não vai perguntar o que aconteceu em 2016? Tô esperando pra te surpreender. Ah. Eu já estava, de certa forma, bastante experiente no meu trabalho. Ah. O que mais aconteceu em 2016? O que mais aconteceu em 2016? Bom, parece que faz pouco tempo, né? Uhum. Mas se você for ver, 2016 foi quando o acordo ortográfico de 1990 entrou em vigor no Brasil. É mesmo? É, depois de um período de transição desde 2009. Ah, pode crer, pode crer. Então só de 2016 estava valendo? É. Eu escrevi ideia sem acento todos esses anos por nada? Por nada. Ah. Esse período de 2009 até 2016, você podia escrever dos dois jeitos. Uhum. Mas de 2016 pra frente, estava errado. Segundo quem? Segundo, não. Segundo... Brasil, Portugal e qualquer outro país lá. Qual é a comissão? Quem elegeu essa comissão pra decidir isso? Cara, eu vou continuar escrevendo ideia com acento e eu vou continuar escrevendo frequentemente com trema no... Isso aí. Linguiça. Sim, tudo com trema. Eu já estava, de certa forma, bastante experiente no meu trabalho e estava, juntamente com outras pessoas, tentando resolver um problema do nosso atual projeto. A cena era um colega meu no computador, um outro tentando ajudar em pé atrás da cadeira e eu também em pé ao lado deste. Era logo depois do almoço e bateu um sono daqueles. Bocejei. Ah. Nem preciso dizer que minha mandíbula prendeu como nunca antes. Para de bocejar, cara! Dorme 9 horas por dia! Cara, é impossível não bocejar, né? É incontrolável. Tentei soltar como sempre fiz. Nada. Tentei soltar com a mão. Nada. Não falei nada e saí para uma área externa lá do prédio. Lá, liguei para o meu pai. Novamente ele entendeu e foi tentando me orientar. Nada se resolvia. Imagina essa ligação, o cara falando com o pai dele. Ai, Exatamente. E o pai entendendo tudo, né? O pai, aconteceu de novo? Fazendo um projeto com seus amigos? Você tava em pé fazendo um projeto com seus amigos? Você bocejou? E aí travou de novo. Travou de novo. Um espectrofotômetro de massa. Desisti e fui me encaminhando para o posto médico do prédio. No meio do caminho, eu tive a ideia de pegar meu celular e ir digitando toda a explicação para não ter que falar nada. Lembrem-se que minha boca estava permanente aberta. Experimentem falar assim. Não dá. É, a gente acabou de fazer isso. Uhum. Dá até pra fazer um jogo novo. Adivinhar o que o outro jogador está falando sem que se possa fechar a boca. Existe esse jogo. É, tem um jogo da Hasbro, né? É. Você põe um negócio na boca e fica tentando falar. Peraí, Rafael, vamos fazer rapidão aqui. Ensinando-se a colocar o lado direito Destinando-se para o comarcão do Agro de Brelho. Será de Escuca mesurava a longura de seu trego e sua coita. O Será de Escuca mesurava a longura de seu trego e sua coita. Uma zarandalha. Uma zarandalha. Dá pra entender. É, tranquilo. Eu escrevi resumidamente todo o contexto e tudo que tinha acontecido até então no dia. Fiquei imaginando o cara andando e ditando. Em 1994, eu estava numa sala entediado. Foi quando ele escreveu esse e-mail, né? Depois ele só mandou pra gente. Contudo, no meio do corredor, minha mandíbula soltou. Ufa. E o dia voltou ao normal. Nossa. Desde aquela vez, em 1997, nunca tinha tido um deslocamento tão forte. Já ao fim do expediente, no carro, de volta pra casa, bateu aquele sono de fim do dia. Bocejei. Caraca. Não é possível. Travei de novo e não consegui fazer voltar por nada. O que diabos está acontecendo? O que fazer? Dirigi até em casa. Parece que ele tá num filme do Jim Carrey dos anos 90, tá ligado? Que não é possível. Pensei em ir então para um hospital de ortopedia bem ruinzinho perto de casa. Era uma verdadeira espelunca, mas era perto de casa e meu plano aceitava. Chegando lá, vi que havia pouca gente esperando e dois recepcionistas, um homem e uma mulher. Peguei meu celular já com toda a história esquematizada e, de boca aberta, mostrei a tela do aparelho para os dois recepcionistas ao mesmo tempo. Ambos começaram a ler e temos início quase que um episódio do Monty Python. A mulher, aparentemente sem ler tudo, começa a me responder bem lentamente, sussurrando e gesticulando bastante. Ela meio que tentava falar cada frase, fazendo uma mímica bem explicada para ilustrar. Aqui é um hospital que só trata do corpo... Não da cabeça. Aqui é só para lesões do pescoço para baixo. Será que ele é na cabeça da mulher? Caralho. Ele se comunicou por escrito. Ela achou que ele não tava ouvindo, né? Alguma coisa assim. Se bem que ela tava sussurrando. Já que ele não consegue falar, ele não deve ouvir também, né? Lembrem-se que nessa altura estou com dor, desesperado e com a boca travada na posição aberta há uns 20 minutos. Paciência e empatia não era minha maior preocupação no momento. Encarei ambos tentando dizer só com olhar. É sério isso? Por favor, leiam o texto todo. Meu olhar devia ser uma mistura de desespero, revolta e súplica. Daí seu colega, falando de forma normal e bem educadamente, tenta consertar. Oi, é que aqui se trata de hospital de ortopedia, mas não temos especialistas para tratar de lesões acima do pescoço. Por isso, procure os hospitais X ou Y, que são os mais próximos e... Quando estava pensando, ótimo, uma pessoa normal e inteligente, então ele é rapidamente interrompido por sua colega, que lhe dá uma batida no ombro e me encara com os olhos espantados. Ele não está entendendo nada. Daí fiquei puto e falei, Traduz aí. Porra. Só estou com a boca travada. Fiz um sinal de agradecimento para o recepcionista, que entendeu a situação e fui embora. Daí, tive a ideia de ligar para um amigo meu ortopedista, que também é meu vizinho. Esse cara conhece muitos ortopedistas e médicos. É impressionante. Mas só liguei, e quando ele atendeu, desliguei e mandei uma mensagem explicando a situação. Ele respondeu dizendo para comprar luva de procedimento, um anti-inflamatório e me esperar em casa. Que medo. Putz, o cara ainda teve que passar na farmácia, assim. Eu quero... Luva de procedimento, anti-inflamatório e esperar em casa. Não, isso... É, aí ele chegou e falou, muita dor, muita dor. Aí falou, qual é seu CPF, senhor? O senhor tem cadastro na loja? Muita dor, muita dor. É que sem o cadastro eu não posso dar o desconto, senhor. Enfia-me, rancho no cu. Aí a mulher leva o anti-inflamatório e fala: se o senhor quiser levar, hoje o antiácido tá em promoção de 7,30 por 7,15. No cu! É o cu! Ele chegou em uns 15 minutos, pediu pra eu sentar, colocou as luvas e em menos de um segundo estava tudo no seu devido lugar, sem dor, sem desespero. Depois desse dia, um alarme tocou na minha cabeça. E resolvi procurar alguém para tentar resolver isso de uma vez por todas. Meu pai me passou o contato de um amigo dele que é a referência em cirurgia para resolver a tal da mordida cruzada. Desde 97, a tecnologia já tinha avançado e o pós-operatório agora era muito mais tranquilo e rápido. Contudo, a conclusão da consulta parecia um jogo, O que você prefere, versão médica? Não. Ah, ai. Na minha atual idade, um possível efeito colateral da cirurgia seria algo chamado parestesia, que é uma perda da sensibilidade no maxilar inferior, podendo ser pequena ou total, temporária ou permanente. Não se pode saber antecipadamente. E aí, pessoal, o que vocês preferem? Eventuais travamentos da boca na posição aberta ou perda da sensibilidade no maxilar inferior num grau aleatório e numa duração aleatória? Eu fiz a minha escolha pela opção 1. E vocês? É tipo escolher a caixa, né? Você prefere continuar com o travamento da boca ou a caixa? A caixa surpresa. Bom, caraca, nesse caso, eu escolheria a caixa surpresa, porque tem uma interrogação nela e ela é roxa. Caraca, velho. Como que é perder a sensibilidade do maxilar inferior? Não sei. Mas você pode chegar pra alguém e falar, me dá um soco. Aí ele te dá um soco e sua boca volta a ficar travada. É, realmente é uma escolha difícil. Caraca, que situação, velho. É, mas eu acho que eu escolheria igual ele, porque a mandíbula travada é ruim, mas ele meio que já sabe como lidar com isso. É ruim durante, mas ele já sabe todos os pormenores e todos os percalços que ele precisa passar. Mas a possível perda de sensibilidade maxilar, ele não sabe como vai ser. Ele não sabe o que vai influenciar na vida dele, então eu entendo ele ter falado não pra cirurgia. É, até porque a escolha 1 não é definitiva e a 2 é. Eu só vou falar pra vocês que eu bocejei várias vezes durante a leitura desse e-mail e bateu um terror aqui. Caio, lê o próximo aí. Vamos lá. Olá, queridos Guga, Rafael, Caio, possível convidado. No momento estou enviando esse e-mail sem nenhum plantão médico à vista. Ou seja, como vocês podem perceber, esse é um e-mail mais antigo que a gente recebeu. A gente não joga os e-mails fora. Mas a história é engraçada e não quero deixar passar a oportunidade. Por ser um caso peculiar e razoavelmente conhecido no local onde aconteceu, peço que os nomes dos envolvidos sejam alterados, confiando sempre na criatividade de vocês. Tudo começou às 18 horas de uma quinta-feira chuvosa de setembro, em um hospital universitário de... Fala uma capital brasileira pra mim, Rafael. É Aracaju. Aracaju. Como em todo hospital universitário do Brasil, os residentes médicos aguardavam o início de seu plantão, onde passariam a noite atendendo seus pacientes, desde simples resfriados até os casos mais inusitados. A essa altura da leitura do meu e-mail, vocês talvez já tenham reclamado novamente sobre a falta de definição do que é diabos um residente médico. Sendo assim, vou brevemente explicar a hierarquia do sistema de formação de médicos do Brasil, que não é exatamente como a mostrada em Grey's Anatomy. Ou seja, o conhecimento do Guga não se aplica aqui. Que é muito mais legal. Além do que, em Grey's Anatomy, todo mundo transa. Basicamente, a residência médica é você transar o tempo inteiro. Ele continua. O calouro da faculdade de medicina, nos anos iniciais do curso, é chamado de acadêmico. Depois do quinto ano de faculdade, o estudante entra na fase de estágios práticos, onde irá acompanhar seus professores em rounds nos hospitais e postos de saúde para exercitar seu raciocínio diagnóstico e terapêutico, sendo denominado doutorando. No final do sexto ano, o médico se forma e pode decidir um de dois caminhos. Ou vai trabalhar assim mesmo, como médico generalista, ou decide fazer alguma especialização, também chamada de residência médica, para atuar em áreas específicas como cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, pediatria, entre outras. Durante esse período, que pode durar de 2 até 6 anos, meu Deus do céu, esse povo estuda demais, gente, o residente é guiado por seus preceptores, médicos professores, nos procedimentos que envolvem a especialidade. Hierarquia entendida, nem é preciso dizer que a cadeia alimentar é a seguinte. O preceptor, mestre de todas as coisas, caga na cabeça do residente, que por sua vez põe a culpa no doutorando, que sente e chora porque a porcaria do acadêmico nunca está onde deveria estar, nem para levar o esporro. É igual o Grey's Anatomy. É. Só muda os nomes. Voltando ao nosso plantão. Era uma quinta-feira chuvosa e eu estava iniciando meu plantão na área de cirurgia geral. Já algumas horas noite adentro, estava revisando meus pacientes quando uma cabeça emerge do biombo que separa as alas de emergência, olhando diretamente pra mim. Era... A gente precisa dar um nome pra ele? Vamos usar o nome das Spice Girls. Era Baby Spice, o residente da medicina interna, a área médica que atende os casos clínicos da emergência. Ô, Ginger Spice, tem um caso pra você ali na enfermaria. É um senhorzinho que tá se queixando de muita dor abdominal. Avalie ele pra gente? Pode deixar. Respondi para o Baby Spice. Nesse momento, respirei fundo, reclinei-me na cadeira. Não, não, não. Pois sabia... Doutor Baby Spice. Não, ele era residente. Não, já chama de doutor. Passou do doutorando, é doutor já. Ok. Pode deixar, respondi para o doutor Baby Spice. Nesse momento, respirei fundo, reclinei-me na cadeira, pois sabia que muito provavelmente a avaliação incluiria um toque retal. E uma de duas opções. Ou o senhorzinho tinha uma fecaloma no reto, literalmente, uma bola gigante de cocô endurecido. Que gostoso. E eu teria que retirar manualmente, enfiando o dedo no ânus e quebrando o cocô com o dedo, ou algo pior. Caraca, pior. Caraca, velho. Nesse momento, como se vindo do céu, entra pela porta o acadêmico. Era o estudante Porsche Spice. O acadêmico que tinha decidido passar suas férias de verão estagiando no hospital e acompanhando o serviço de cirurgia. Aproveitei a deixa e entreguei a ficha do paciente. Estudante Porsche Spice, avalia pra mim esse cliente da clínica, faz toque retal e vê se acha algo de diferente. Caso fosse um fecaloma, a estudante Porsche Spice teria o prazer incrível de desfazê-lo. Ele, feliz por estar encarregado de avaliar um paciente, vai lépido e faceiro porta fora. Muito parabéns pela utilização da palavra lépido. E faceiro. E faceiro. Que tem tudo a ver com Porsche Spice. Exato. Porta fora fazer o exame do senhor. Vamos chamá-lo de Sr. Scary Spice. Cerca de 20 minutos depois, volta e relata o caso. Dr. Ginger Spice, o Sr. Scary Spice está com o abdômen bastante distendido mesmo. E no toque retal, não senti fecaloma. Mas tem algo de diferente. Dá uma examinada lá? Ah, não, cara. Ah, não. Levantei e fui junto com o estudante Porsche Spice examinar o paciente. Não. Levantei e fui junto com o estudante Porsche Spice examinar o paciente, Sr. Scary Spice. Me apresentei para o paciente, Sr. Scary Spice, e a acompanhante, que era sua filha, menina... Sport Spice. Ah, meu Deus. Não pode ter mais nenhum. Não, se entrar mais um personagem nessa história, ele vai ser do NSYNC. Falar isso, a gente ia ter que usar o Backstreet Boys. E pedir permissão para repetir o exame do toque retal. Sabe o que ele falou quando encontrou o paciente? Oh, tell me what you want, what you really, really want, and I'll tell you what I want, what I really, really want. Ai, essa piada foi dedicada a todos os fãs da Spice Girls. Isso. A todo o fã da Spice Girls que está ouvindo. Exato. Né? E aí, se tudo der certo no final, quando o paciente Scary Spice estiver saindo do hospital, eles vão estar cantando na porta assim: Viva Forever! I'll be waiting. Ok, vamos lá. Ao penetrar o paciente Scary Spice com o dedo, soube imediatamente que teríamos uma noite complicada pela frente. Não. Não era nenhum brinquedo ou objeto mundano enfiado no lugar errado. Nem era um simples fecaloma. O senhor paciente Scary Spice tinha, provavelmente, um tumor no intestino. Nossa, caraca, não. Agora ficou bad, porra! Porra! Ainda bem que a gente fez todas as piadas antes. Exato. Expliquei para a filha Sport Spice que precisaríamos fazer mais alguns exames para confirmar o diagnóstico, mas que a possibilidade dele precisar de uma cirurgia de urgência era muito grande, pois o tumor provavelmente estava obstruindo o trânsito intestinal. Algumas horas depois, os exames de imagem apenas confirmaram a nossa hipótese. Ele tinha um câncer de intestino, que estava obstruindo a passagem do alimento. Caraca, que situação merda! Ou não, né? Porque não estava saindo. É. Liguei para o chefe... Dr. Justin Timberlake. Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho. Ok. Liguei para o chefe, Dr. Pimpolho, passei o caso e decidimos que o melhor seria operar o paciente Scary Spice antes que seu quadro clínico piorasse. Foram tomadas todas as providências para a cirurgia. 2 horas depois, lá por 1 da madrugada, estávamos todos a postos para iniciar a cirurgia. Dr. Pimpolho, eu, Dr. Ginger Spice, o estudante Porsche Spice e, é claro, seu paciente Scary Spice. Como não havia sinal... Nossa, vai ser um showzaço. Na sala de espera, a menina Sport Spice. Exato. E o Baby Spice deve estar comendo alguma coisa, porque ele não apareceu em lugar nenhum mais. Um pirulito. Exato. Como não havia sinal de disseminação da doença para outros órgãos, o tumor seria retirado totalmente e a alça de intestino seria costurada na parede da barriga, até que pudesse ser reconstruído o trânsito. uma cirurgia longa pela frente, mas todos motivados para fazer o melhor pelo paciente, em busca dos 3 pontos. Scary Spice. Após cerca de 4 horas de cirurgia... Meu Deus, cara, imagina você ficar 4 horas com a vida numa pessoa na sua mão. E não podendo bucejar. Ah, é. Cara, eu não consigo nem ficar 4 horas em pé, que dirá 4 horas fazendo uma cirurgia. Nossa. O tumor havia sido retirado, o trânsito desviado para a parede do abdômen, procedimento de colostomia, não procurem fotos no Google, obrigado. Ok. Não procurarei. Não procuraremos. E estávamos prontos para fechar a cavidade. A cirurgia havia corrido muito bem, e todos, apesar de cansados, felizes com o resultado. De repente, um cheiro absurdo de merda invade a sala e as narinas de todos os presentes. Cacete, exclamou o Dr. Pimpolho. Acho que perfuramos alguma alça intestinal. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Todos suspiramos, cansados, e partimos para o trabalho de revisar a cavidade abdominal, procurando pelo local da ruptura. Enchíamos a cavidade de líquido, procurávamos pelo furo, sim, tipo borracheiro, e repetíamos o processo. Depois de quase 40 minutos nessa função, o cheiro de merda continuava onipresente, nenhum furo havia sido encontrado e todos estavam muito frustrados. Nessa hora, notei que o estudante Posh Spice estava com uma cara pálida, suando frio. Achei que ele finalmente iria entregar os pontos. Ficar operando quase 6 horas de pé no meio da madrugada não é tarefa fácil. Ou será... Será que o filho da mãe tinha rompido alguma alça e estava com medo de contar pra gente? Continuei observando sua fisionomia e soube que tinha algo de errado. Ele não parecia cansado, mas estava com um comportamento muito estranho. Finalmente, olhei nos olhos dele e perguntei. Estudante Posh Spice, tudo bem aí contigo? Quer falar alguma coisa? Estudante Posh Spice, nessa hora, visivelmente relaxa, dá 2 passos pra trás, certo de que tinha sido descoberto. Tá bom, caralho, me caguei. Mano! Todos os presentes caíram na gargalhada, irritados por ter perdido tempo, mas felizes pela merda estar nas calças do acadêmico Posh Spice e não na barriga do senhor paciente Scary Spice. Desnecessário dizer que a história não ficou naquela sala de cirurgia e, em breve, o estudante Posh Spice ficou conhecido por diversas alcunhas no hospital. Entre elas, estudante Posh Spice. Exatamente. Essa é a minha contribuição no dia de hoje, mas com certeza não será a última. Histórias engraçadas são o que não falta no ambiente hospitalar. Também, só com muito bom humor para lidar com todos os problemas que acontecem nos hospitais públicos do nosso país. Um abraço grande para todos vocês, continuem fazendo esse belo trabalho que me mantém rindo no caminho de um plantão para o outro. PS, vocês choramingaram no outro programa por causa de um procedimento de punção lombar. Deixa eu contar um segredo. Para fazer anestesia de cesárea, todas as mulheres têm que fazer esse procedimento. Nossa, por que ele foi lembrar disso, cara? Tava terminando tão legal o e-mail. Que coisa desgraçada, gente. Posso ler o próximo? Faça isso. Olá, Guga, Rafa e ou Caio. Rafael usou eu. Ah, o eu tá liberado. Antes de me apresentar, preciso sugerir fortemente que escolham pra mim um nome relativo à mitologia greco-romana, e de preferência feminino, já que como bom estudante de letras clássicas que sou, estruturei minha história à semelhança dos poemas épicos, como os do suposto Homero. Vamos chamar ela de Homera? Ok, perfeito. É preguiçoso o suficiente. É feminino, é o que ela queria. Me chamo Homera, tenho 25 anos e sou de Curitiba. Essa história aconteceu em 2011, mas poderia tranquilamente ter se passado em outra era, dada a imperícia dos médicos e a desnecessária quantidade de sangue derramado, semelhante às práticas de sangria da medicina medieval. Epígrafe. Eu rolei da minha escada. Caí do penhasco que mentalizei. Eu nasci no dia errado, no táxi errado, que eu não paguei, que eu não paguei. Esse é um trecho da música Quando Tudo Dá Errado, Brota Algo do Nada e Piora, do duo de indie rock 2. Que se escreve 2, o numeral 2, e aí 2. Obrigado por contribuir com o conteúdo em áudio. Canto 1. Cara, é realmente caprichado, caramba. Canta, ó musa, as mazelas dessa filha de tique revoltada, que incontáveis mofinas sofreu nas mãos dos indoutos iátricos, e se viu incapaz de proferir nos ares impropérios sem conta, impossibilitada de lançar maldições até as infinitas gerações. Muitas mãos incautelosas intentaram sua cura. E seu corpo foi presa da vontade de Hades, o Sandália Rachada. Que deus provocou sua desventura? O próprio manto rasgado, o túnica torta, que se ocupou de mandar sobre a varoa a cruel dor. Consequência dos playboys mal formados em medicina. Cara, ela inventou nomes gregos clássicos pro capeta. Ela tá muito de parabéns. Tá, muito de parabéns. Por motivos que desconheço, tenho desde a adolescência crises cíclicas de dores de cabeça. Geralmente consigo lidar com elas apenas tomando doses cavalares de relaxante muscular. De vez em quando, essa automedicação inconsequente não basta e preciso ir até um hospital para ser maravilhosamente drogada. Ah, a sensação é incrível. É o alívio imediato da dor que há dias me fazia chorar e desejar estar sentenciada à eternidade no Tártaro. O procedimento é simples e eu já estou acostumada. Basta ir até um hospital conveniado ao meu plano de saúde, explicar entre lágrimas o meu problema e aguardar a consulta. A maioria dos médicos nem se dá ao trabalho de tentar descobrir causas ou curas para a enxaqueca. Apenas indicam em que cadeira você deve se sentar e aguardar pelo soro da redenção. Canto 2. Pois bem, beirando a falência hepática e sem sucesso com os relaxantes, cedi à pressão familiar e me deixei levar até o hospital mais próximo. Fui com o canalha que à época era meu namorado, e sua passividade diante do péssimo atendimento já na recepção deveria ter servido de indício para seu caráter. Infelizmente, eu não estava em condições de perceber as dicas das moiras. Depois de explicar exaustivamente para a recepcionista que eu não lembrava o meu CEP... e que precisava de uma consulta de urgência, fui encaminhada para uma sala de espera. Mais 40 minutos de dor, que no meu inferno particular se pareciam com os 30 mil anos de castigos sofridos por Prometeu. Fui chamada. A porta do consultório irradia um brilho perolado. O som da maçaneta parece com como imagino que seja o canto das sereias. Diante da promessa da cura, já começo a me sentir um pouco melhor. É uma verdadeira Homera ouvindo o canto das sereias. O médico, no auge dos seus 28 ou 30 anos, e em meio à efusiva troca de mensagens no WhatsApp, opta pelo procedimento padrão. Sem grandes investigações, sem inovações para a medicina hoje. Apenas a boa e velha dose endovenosa de conforto e alívio. Me entrega uma receita, pede que meu acompanhante volte à sala de espera e me encaminha para uma sala cheia de macas, todas vazias. Sempre recebo esse soro sentada, mas não me parecia má ideia deitar um pouco, não questiono. Canto 3. Passados mais 50 minutos, ou talvez tenham sido 5, se aproxima uma enfermeira, acompanhada de 5 jovens adultos de jaleco. Ela começa uma lenta explicação sobre os tipos de agulhas e as técnicas de aplicação de soro. Custa toda a minha força manter os olhos abertos, falar é impensável, não consigo protestar. Imediatamente, após a fala da enfermeira, seus alunos formam uma fila e começam a treinar em mim. Pô, você tem que pedir autorização do paciente pra fazer isso. Pois é. Caralho. Primeiro aluno, antebraço esquerdo. Não sei se a espessura dos óculos acalma ou preocupa. Uma picada, 2 picadas, 3 picadas, nada. Nem sangue. Eu nem sabia que isso era possível. A enfermeira manda que ceda o lugar para o próximo e ele sai contrariado. Cara, se isso acontecer comigo no hospital, eu vou bater tanto nesse cara. Não, eu agrido. Eu também. Eu vou pegar ele pela gola, vou deitar ele no chão e vou começar a enfiar a agulha no braço dele. Segundo o lacaio de Satanás, dorso da mão esquerda. Putz, no dorso da mão eu nem tento, nem chega perto. Tá louco. Dorso da mão esquerda na sua cara. Primeira picada e uma rebolada da agulha. O infeliz não encontrou a veia, mas com movimentos de mão semelhante aos de um dançarino de rumba, ele segue frenético na procura com a ponta da agulha. A enfermeira percebe e o dispensa com um aceno de cabeça. Terceiro capanga do 2 chifres, dorso da mão direita. Uma picada e um exaltado consegui! Mal percebo a congratulação dos colegas, a felicidade me inunda, a expectativa do alívio vibra e nada. Espera, tem alguma coisa assim. Dor. Não, cara, não, não. Eu processava. O precocemente comemorado sucesso daquele servo do tinhoso se revelou um doloroso engano. Apesar de ter sim acertado a veia, no processo de fixar a posição da agulha com uma infame fita crepe, o filho do cão a movimentou e todo o soro que eu recebi foi, na verdade, depositado no meu músculo. Filho da puta, cara. Nossa, eu ia bater cara. Com essa mão na cara desse cara. Eu ia espremer esse soro todo na cara dele. Muito escroto, né? Já aconteceu comigo de não conseguirem o acesso no braço direito. Aí a mulher falou, eu vou fazer na mão. Aí eu falei, uai, como assim você vai fazer na mão? Ah, não, vou fazer na mão porque não pegou no braço. Então tenta o outro braço. Cara, só de você falar de fazer na mão, cara. Aí a mulher fez cara feia, sabe? Foi fazer no outro braço. Imagina isso daí. Eu falo, ô, ninguém vai treinar em mim não, tá louco? Ah! É sério, eu tô esfregando as duas mãos aqui. Essa mistura de analgésico e antiemético conta com algum componente que provoca uma leve ardência. Leve quando aplicada da forma correta. No músculo, a ardência escala rapidamente para o que eu piamente acredito se assemelha ao fogo do inferno. Consigo esboçar alguma reação, que é percebida pela enfermeira. Ela examina minha mão e chama o séquito do tinhoso de volta. Apertando a protuberância formada pelo acúmulo de soro no meu músculo, ela explica pacientemente que o procedimento não funcionara e que aquele erro poderia causar alguma dor. Caralho, velho, era como se ela fosse um boneco ali. É, mas mesmo assim ela usou o pretérito mais que perfeito, tá? De parabéns. É. Só então ela dispensa os filhotes do beiçudo e, em meio a um suave cantarolar, leva menos de um minuto para preparar novo soro e aplicar a agulha com facilidade e sem sequer sombra de dor no meu antebraço esquerdo. O alívio vem, é tão poderoso que adormeço imediatamente. Canto 5. Eu abro os olhos e levo alguns segundos para me localizar. Já é noite. A dor pulsante no dorso da minha mão testemunha contra minha descrença diante das lembranças. Percebo que a agulha ainda está em meu braço. Em um esforço digno de Aquiles, consigo me pôr sentada e chamar a atenção do único médico naquela sala. Ele olha em volta, percebe que não há nenhuma enfermeira ali. Se aproxima com insegurança e pergunta. Ah, não. Você precisa de alguma coisa? Eu preciso ir embora, eu respondo. Explico que fui medicada e que só precisava que alguém tirasse o acesso intravenoso para que eu fosse embora. Ele se aproxima com uma expressão decidida e, sem qualquer aviso, puxa em um movimento rápido e brusco aquele cano que une a bolsa de medicamento à agulha. Há dor, mas em nada se compara ao purgatório das cobaias em que estive. Começo a sentir um líquido se espalhar pela minha lateral direita. Ele é morno e, surpresa, vermelho. Ah, não! Não! Sente uma agulha, seu maluco! Não! Se tiver algum ouvinte no condomínio do Caio, pede pra síndica não multar ele por esse grito. Enquanto minhas roupas rapidamente se encharcam com meu sangue, percebemos, eu e o aprendiz do Tranca-Rua, que meu fluxo sanguíneo causava um esguichar digno das cenas mais marcantes de Kill Bill. Meu Deus. É desesperador perceber o ritmo da sua pulsação naqueles semicírculos mais altos e mais baixos de sangue. Meu Deus, a descrição dela é muito aflitiva. Entra a mesma enfermeira que liderava a gangue de coroinhas do inferno. Coroinhas do inferno. Percebo o suposto médico em choque, sai da sala e retorna com uma bolinha de algodão e um copo de água. O algodão é pra mim, estanca imediatamente o sangramento. A água é pra ele, que filho da puta. Nossa, cara. Epílogo. Ando vitoriosa pelo corredor iluminado com a placa que indica a saída. Passo pelas portas para a recepção, como uma alma resgatada passa pelos portões do mundo inferior, para longe das mãos de Hades. Olho em volta, ninguém. Ninguém. A indignação pelo abandono é tanta que esqueço de registrar várias reclamações formais e informais sobre o pior atendimento hospitalar que esse e todos os outros mundos já viram. Com as roupas ainda encharcadas de sangue, encontro um telefone público no corredor do hospital, disco furiosamente o número do então namorado a cobrar. Ele atende lá pelo décimo toque, com aquela voz rouca típica de um recém-despertado, vomita uma desculpa qualquer sobre ter dado só uma saidinha, justamente agora, para abastecer, e diz que já volta. Alguns meses depois, eu descobri que ele estava, na verdade, matando o tempo de espera com a outra namorada. Nossa, caralho, mano. Mas essa desventura fica para um próximo e-mail, provavelmente uma tragédia. Espero que tenham gostado e quero aproveitar a oportunidade para elogiar o maravilhoso trabalho de todos vocês, principalmente a impecável edição do Caio, que torna este podcast mais leve e sonoramente bem estruturado da minha playlist. Obrigado. Obrigado a você. Silêncio em três partes. Saudações, Guga, guru dos filmes para ver no avião. Rafael, filósofo das análises musicais. E Caio, editor gato. Eu não sei se eu fico feliz ou triste do Caio ser o único que é reverenciado pelas suas características físicas e não intelectuais. Não, exatamente. Eu acho que vocês devem ficar felizes. É, você é só um corpo. Exatamente, porque as características de vocês são por mérito. A minha só por sorte. O legal é que fui eu que inventei isso. Exatamente. Meu nome é Paulo e sou estudante de medicina na cidade do Rio de Janeiro. Minha história se passa em um grande hospital da cidade onde estagio e se passa em um espaço de tempo de no máximo 10 minutos. Não sei se vocês sabem, mas os hospitais públicos da Cidade Maravilhosa e do estado como um todo são palco de todo tipo de situações esdrúxulas e muitas vezes inacreditáveis. Em minha breve jornada de 5 anos de faculdade até o momento, eu experienciei suficientes situações para entender que apartar uma briga no corredor do hospital, ser jurado de morte por um paciente que eu nunca havia visto, ou abrir a porta de um depósito de material médico e encontrar um paciente sumido que transformou o cômodo em seu vaso sanitário particular. Ah, não. Não são situações tão incomuns assim. Estávamos na sala da neurocirurgia, eu, um residente e um staff, nome que damos a um médico mais experiente do hospital que orienta residentes, alunos, etc. Uma espécie de preceptor. Olha aí, preceptor. Aí. Dependendo da região de onde vêm esses e-mails, os nomes são diferentes. É. Sim. Agora, preceptor é um nome melhor que staff, né? É bem legal. Conversando sobre trivialidades, quando escuto a porta se abrir atrás de mim. A princípio, não me preocupei em olhar quem entrara, mas ao ver a expressão, digamos, perplexa dos dois médicos ao encarar a figura recém-chegada à sala, resolvi reconsiderar. Silêncio. Viram-me e deparam-me com o seguinte. A porta entreaberta e na frente da mesma, bloqueando, portanto, a única rota de fuga possível naquele momento, uma mulher jovem, de aproximadamente uns 30 anos, com os cabelos raspados, a cabeça suja de sangue, várias escoriações pelo corpo, alguns resíduos de sujeira e uma atitude que mesclava loucura, revolta e desorientação numa expressão facial que eu nunca havia visto antes. Cara, é um zumbi. É. Sai. Aí. O bom é o complemento dele. Até aí, nada demais. Até aí, nada de normal. Normal, normal. Tem um zumbi na porta. Não fosse pelo fato de a mulher estar completamente nua, vestindo nada além de um colar trançado com uma pedra amarrada na ponta. Nossa visitante deu um passo para dentro da sala, olhou para cada um e proferiu a pergunta. Foram vocês que me buscaram morta ontem? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tchau, não vou ficar aqui não. Foda-se esse programa. Silêncio. A essa altura, estávamos os três completamente estupefatos. Parabéns pelo uso da palavra estupefato. Sem conseguirmos tirar os olhos da mulher, esboçar qualquer reação ou pensar em uma resposta. Nisso, ela dá mais um passo à frente, convidando a minha mente a calcular freneticamente quantos passos a mais ela teria que dar na mesma direção para que eu tivesse uma reta livre até a porta de saída e a segurança do corredor. Após mais um segundo, ela repete a pergunta, dessa vez em tom mais agressivo e impaciente. Foram vocês que me buscaram morta ontem? O residente, saindo do estupor mais cedo do que eu e do outro médico, deu a resposta mais simples possível. Não, senhora, não foi a gente, não. Eu não tô achando engraçado, não, cara. Cara, foi engraçado, não foi a gente, não. É a melhor resposta que você pode dar. Assim que ouviu a resposta, a visitante ameaçou dar mais um passo à frente, quando, de repente, uma enfermeira, com o dobro do tamanho dela, irrompeu pela porta, passou o braço em volta de seu pescoço e começou a conduzi-la para fora da sala com uma delicadeza impressionante para um mata-leão. Meu Deus do céu, gente, que história é essa? Durante o trajeto de saída, ela gritou a pergunta: vocês vão me dar uma roupa humana? O que aconteceu? E então, a tensão silenciosa da senhora nua transformou-se em um frenesi, no qual ela desvencilhou-se, tentou roubar uma roupa que estava em cima da mesa próxima à porta, devolveu-a sob a coerção da enfermeira e foi levada para fora, deixando-nos em um terceiro momento de silêncio e incredulidade. Pô, era só uma roupa humana. Após a enfermeira fechar a porta atrás de si, ainda escutamos a gritaria por alguns segundos, no qual a moça questionava a escolha da cor da roupa que lhe fora arranjada, pois aparentemente branco não combinava com ela. Caraca, gente. Bom, espero que tenham gostado da história quase tanto quanto todos nós gostamos das vinhetas do Caio. Abraços. Caramba, não tem uma explicação? É só isso? Não. Vamos dormir perturbados hoje. Ah, meu Deus. Fica aqui o desafio de quando toda vez que você for numa loja, na C&A, você falar, vocês não vão me dar uma roupa humana? É uma boa resposta, né? Quando ela vem trazer o cartão C&A pra você, né? Já fez cartão. Vocês não vão me dar uma roupa humana? Acabou. Não, basta falar roupa humana, né? Uhum. Fala assim, o senhor já tem um cartão C&A? Aí você fala, é pra comprar roupas humanas? Caraca, ou é um puta desaforo pra você falar pra aquela sua tia, né? Tipo, ela vai no Natal, tá aqui, meu filho e tal, com um pacote molenga, né? Aí você abre, nessa loja não tinha roupa humana? Não, não, não, você faz a mesma frase, você não vai me dar uma roupa humana? Que absurdo, cara, que história tensa. Cara, Deus. Chega de aflição, chega de sofrimento, eu vou pra casa. Ai, obrigado. Se você chegou até aqui, parabéns pra você e muito obrigado. Até o próximo episódio de médicos ou de dentista. Ou então a gente podia fazer um episódio só de agulhas. É, claro. É o que eu mais quero nesse momento. E aí a gente fala, não, é um episódio só de agulhas, hein, galera? Aí chega um monte de história de gente que não tem nada a ver com médico nem dentista. Que simplesmente, sei lá, pisou numa agulha. Aí você vai adorar, né? Foi legal só de ouvir você falar agora. Senhora. Já valeu o episódio. Esse episódio já valeu por dois. Adeus. Tchau, gente. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraini.